Mas José, hoje às vezes, quando nós dizemos, é pá, venha daí, vamos ali a, vais dizer, a Vila Nova de Ourém, ah, isso é lá muito longe, não sei o quê, não posso agora e tal. Ouve lá. Aqui há muitos anos atrás, penso que houve uma pedroguense, uma mulher de Pedrógão, que ia à África e vinha como quem vai a Torres Novas ao mercado e volta para o Pedrógão, que se chamava... Era a Loa. A Loa. Era a Loa. Então diz lá, tu conheceste a Loa ou não? Ainda me lembro dela. Eu ainda me lembro dela. Sim, o que é que ela fazia? O que é que ela fazia? Sei lá o que é que ela estava a fazer. Em África, ganhava dinheiro. Ela para andar para cá e para lá é porque tinha dinheiro para pagar. Mas andava para cá e para lá. Pois, para a África. Lá. Mas a África não é ali. Não é ali, é o pé de Torres Novas. Mas ela ia e eu vi nessa altura. Ela dizia que já tinha ido e vindo 8 vezes. Parece-me que era. Quer dizer, na vida dela... Na vida dela... Na altura... Eu já vi, já disse um dia à minha madrinha. Eu já fiz as águas, já atravessei as águas do mar 8 vezes. Sim. 4 vezes para lá e 4 vezes para lá. Portanto, ela fazia negócio com essas viagens? Não, eu acho que não. Ela tinha lá uns filhos. Eles abriram assim uma falência de cá. E depois foram... Mas o que é que faziam? O que é que fazia essa agora gente? Agora, isso é que não sei. Não, não, cá. Hã? Cá. Cá. Tinham ali uma taberneca e viviam assim de uma casita. Depois emigraram para... Depois emigraram para África, para Lourenço Marques. Para Lourenço Marques. Quer dizer, ela até fez uns versos que... Essa Loa? Sim. E eu tive esses versos há muito tempo. A minha freguesia, está a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde eu vou todos os dias. Eu sabia o verso. Agora não me lembro o verso. Ela rimava muito bem. Eu penso que essa Loa também está ligada à existência aqui no Pedrógão de um bicho que na altura era uma raridade. Hoje a gente vai ao Jardim Zoológico e toda a gente conhece que é uma cacatua, ou catatua. Foi a Loa... Foi ela que trouxe de Lourenço Marques. Sim. A catatua. Sim. Mas a catatua, eu penso que é um bicho que é da África. Da África. Não, do Brasil. Isso não. Tanto quanto eu penso que é do Brasil. Ela diz que havia lá até em outra cor. Havia branquinhas e havia de outra cor. Parece vermelhas ou qualquer coisa. Foi, araras. Mas eu tenho a impressão que isso que era mais do Brasil. Não, eu vim agora perguntar. Eu penso que também no Brasil que havia gente de Pedrógão nessa altura, não havia ou não? Não havia. Ia muita gente. Ia também já muita gente para o Brasil. Teve lá no Brasil. E tive esta gente do Manuel Governo. Esteve na América. Portanto, este problema da imigração que hoje tanto se fala para aí, toda a gente pede pelos imigrantes e coitadinhos dos imigrantes, quer dizer, aqui no Pedrógão, este problema da imigração foi desde sempre, foi de há muitos anos. Há quantos anos? O Zurão foi para lá e levou para lá os irmãos, ou quase todos, depois morreram por lá e outros vieram. Então, outra família quem? Os mesmo da sua família, da Chico da Sebastiana, também houve muitos. Pois, também estava a pensar. Do senhor Zé Nunes e os irmãos. Dois. Conheces alguma história ligada a este bicho, à catatua? Se conheço alguma história, conheço. Quer dizer, daquelas histórias, eu estou a dizer, histórias da catatua, que eram daquelas histórias que aqui no Pedrógão andavam de boca em boca. Pois, qual era? Eram aquelas histórias do alfaiate, outra vez, lá e... O que é que ele fez? O alfaiate andava lá a trabalhar, por conta da menina Júlia, e disse, ó, menina Júlia. Eu respondo logo a que tatua. A menina Júlia não está cá, foi para o quintal. Mas ela falava mesmo assim? Não, era logo. A menina Júlia não está cá, foi para o quintal. Era um carinho naval. O alfaiate. Era muito amigo da aguardente. A menina Júlia tinha sempre o copinho em cima da mesa e a garrafa. Para matar o bicho aos olhos, mas tinha ido ao quintal. E ele aproveitou a deixa, pega no copinho, na garrafa, sempre a olhar para a porta. Chega a menina Júlia, bom dia, senhor Francisco, bom dia, menina Júlia. Menina Júlia pega na garrafa, ah, menina Júlia, o alfaiate já matou o bicho. Esta grande esta grande aquela, esta grande aquela, aquela grande aquela. Já ele ia encher o copo, Pois será, nunca mais tentou fazer tal coisa. Bem sabia ele, que era que descobria logo ali a careca no estado. Esse alfaiate é o pai do Zé Afonso. Pai do Zé Afonso. Também gosta um bocadinho da pinga. Não gosta. Ele gostava muito da aguardente, então aproveitou. Mas quer dizer, mas essa história é mais antiga do que eu. Eu lembro muito bem da Catatua, ela andou comigo também de um lado para o outro. Pois. Mas essa história é mais antiga. Mas lembram-se mesmo dela falar dessa maneira, não é? Eu não lembro. Depois, quando o avô António Zé Pereira estava doente e quando ele morreu,